Brilha Júnior, Brilha Franco. Tá todo mundo aí. Ó, a igreja primitiva era cheia de poder. Tinha muita autoridade e muitos puderam ver os sinais acontecendo no meio da multidão. Grandes milagres faziam através da oração, porque tinha fogo. E eu quero fogo, fogo pra valer, fogo lá no alto, fogo em poder. Eu quero fogo, fogo sem parar. É fogo lá do alto, é fogo do altar. Estevão apedrejado disse: vejo o céu aberto. Quanto maior é a luta, mais a bênção está perto. Moisés era um homem fiel, sua vida era um espelho. Por causa do seu clamor, Deus abriu o mar vermelho, porque tinha fogo. Eu quero fogo, fogo pra valer, fogo lá do alto, fogo de poder. Eu quero fogo, fogo sem parar. É fogo lá do alto, é fogo do altar. Todo crente que dá glória está sempre abençoado. O inimigo não encosta, Deus está sempre ao seu lado. Sua causa tão difícil, Deus começa a resolver. Abra a boca e dá glória, tem vitória pra você. Quer ver? Eu quero fogo, fogo pra valer, fogo pra valer, fogo lá do alto, fogo de poder. Eu quero fogo, fogo sem parar. É fogo lá do alto, é fogo do altar. Se a igreja glorifica, nessa igreja o fogo cai. O inferno estremece e o diabo logo sai. Desce anjos lá da glória com espada de poder. Dá glória nesse momento que o inferno vai tremer. Eu quero fogo. Vamos lá! Fogo pra valer, fogo lá do alto, fogo lá do alto, fogo de poder. Eu quero fogo, fogo sem parar. É fogo lá do alto, é fogo do altar. Nunca deixo de dar glória, é a chave pra vencer. Ando sempre com um anjo que me guarda com poder. O inimigo está irado, eu não quero nem saber. Dando glória eu continuo, só pra ver fogo descer. Eu quero fogo, fogo pra valer, fogo lá do alto, fogo lá do alto, fogo de poder. Eu quero fogo, fogo sem parar. É fogo lá do alto, é fogo do altar.